Aleluia. Glória a Deus. Te louvamos, Jesus. Te agradecemos, Jesus. Te adoramos, Jesus. Te bendizemos. Te damos toda a glória. Aleluia. Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Te adoramos, Jesus. Te adoramos. Glorificamos o teu santo nome. Te damos toda a honra e toda a glória ao nome santo de Jesus. Aleluia, o teu nome é santo, aleluia. Pai, nós te adoramos, Pai. Nós te bendizemos, Pai. Magnificamos o teu nome poderoso, aleluia. Nós te glorificamos e te adoramos. Agradecemos a oportunidade que você nos deu de estarmos aqui na tua presença para te adorar, para recebermos da tua palavra, para recebermos do Espírito Santo a tua direção, a mente de Cristo para nós nessa tarde, as curas, os milagres, as libertações, os ajustes em todas as nossas vidas, nas áreas de todos que estão precisando. Te agradecemos, Emmanuel, Deus conosco. Aleluia. Por isso nós dizemos, o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. E digam todos, glória a Deus, aleluia. Oh, glória a Deus, se o pastor David viesse aqui agora, vocês já estariam aprovados, porque é isso que ele gosta. Porque ele, tudo bem, nós estamos adorando com a ajuda, não é? Do ministro do louvor e da adoração. Mas ele diz, agora fica em pé e vamos adorar. Aí o pessoal fica quieto, né? O que você está fazendo? Não sabe muito, mas vocês já estão muito bem. Foi nota 10 hoje. Passou de ano. Nota 10. É isso aí que Deus quer, que você faça a adoração do seu coração. Que você não espere ninguém puxar você para adorá-lo. Você é livre para fazer isso. Quando a Bíblia diz que nós somos livres, muitas pessoas pensam que é livre para andar no pecado, né? Tipo, livre assim, ah, hoje eu não vou no culto. Ah, eu sou livre, hoje eu não vou orar. Eu sou livre, eu não quero mais ficar adorando a Deus. Não, livre é para você não fazer as obras da carne. Você foi liberto. Então você é livre para adorar a Deus. Você pode, porque você tem o seu espírito recriado, a natureza de Deus. Então você tem a condição dele para adorá-lo dentro de você, a natureza de Deus. Então, por isso que você é livre. Porque antes, quando nós estávamos nas trevas, que nós éramos mortos espiritualmente, nós não tínhamos condição alguma de adorar a Deus. Nós não éramos livres. Nós éramos, sim, escravos do pecado. E que dia que você ficava adorando a Deus? Que dia? Nenhum. Porque você era escravo do pecado. Agora, o Senhor nos transportou do império das trevas e nos levou para o reino do Filho do Seu amor. Agora sim, nós estamos no reino de Deus. E no reino de Deus, nós temos a natureza dEle e podemos adorá-lo. A qualquer hora. Então, você tem essa espontaneidade. E você deve usá-lo. É isso que você deve fazer. Quanto mais você vai dizer, Jesus, eu te adoro, eu te louvo, Jesus, eu te amo, eu te exalto, Jesus. Toda glória a Deus, o meu Pai. Eu te magnifico, Deus, o meu Pai. Você vai falando isso em voz alta, você vai trazendo toda a unção de Deus para a sua vida. Que é para a sua vida, queridos, onde é a sua vida? No seu espírito. Então, o seu espírito começa a dominar você, em vez de ser a alma. A alma batida, né? Ou a alma falsa, mentirosa, que só está bem quando faz alguma coisa do agrado dela. Tá? Então, é muito importante você saber que você é livre para adorar. Não livre para não adorar. Entendeu agora? Ai, não quero, ai, não gosto, ai, não sei o quê. Ai, que bacana, deixa os outros adorar. Não, senhor. Você é livre para adorar, então adore. Você aceitou Jesus para isso. Não é para você ficar dormindo na hora da adoração. Porque se você não adora Deus, se você fica com a sua boca fechada, você não está fazendo nada. Você não está na presença de Deus. Gente, quando eu nasci de novo, não tinha ninguém para me ensinar. Aliás, quem veio me ensinar, ensinou tudo errado. Ensinou o quê? Era para ficar diante de Deus quieto com a boca fechada. Você vai ter oração pessoal. Olha só, oração pessoal. Então você fica sozinho, no seu quarto, onde você quiser, num lugar bem quieto. E aí você fecha os seus olhos e espera Deus. Isso. Vai pro caixão, para baixo da terra. Fica lá. Porque, gente, não é assim que se relaciona com Deus. Olha a religião, que absurda. Que coisa mais louca que essa religião. Foi sério. E eu fiquei lá um pouco, eu estava obedecendo isso daí. Mas depois veio algo, porque eu já estava orando em línguas. E veio algo tão forte dentro de mim, que eu comecei a erguer meu braço e dizer, Jesus, eu te amo, eu te adoro, eu te exalto. Comecei a falar isso. E eu comecei a sentir a presença dele. Mas eu não estava sabendo que aquele modo era errado de ficar quieto. Eu gostava mais de ficar falando mesmo. Entendeu? Orando em línguas ou falando em português. Porque eu queria saber falar palavras de adoração a Deus. Eu, peraí, mas eu sou burra demais. Eu não estou sabendo. Não tenho muito. Ia na Bíblia, ver salmos, alguma coisa. Escrevia, queria decorar. Falar alguma coisa muito linda, poderosa para Deus. Eu queria saber falar grandes coisas. Mas, gente, Deus quer o seu coração. A criança, quando ela ama de verdade. Ela te agarra nas pernas, na cintura, olha para você e diz, eu te amo, você é uma pessoa mais linda que existe. Você pode estar feia, capenguenta lá, gente, sem dente, qualquer coisa. A criança olha, beija, ai, você, mamãe, é a mais linda. Você entende? Criança é sincera, é amor, é esse amor que Deus quer. Quando você vai adorar, que seja esta sinceridade. Não precisa grandes palavras. Demorou muitos anos para eu aprender que não era preciso saber eloquência, que nem Paulo disse. Não é necessário eloquência. Porque nós estamos diante de um pai. Você não vai diante de um pai, gente, sabe, com toda aquela sofisticação. Você tem naturalidade com o seu pai. Mas, quando o pastor David ensina sobre protocolo, porque Deus é rei, ele está sentado num trono, porque o rei, ele fica sentado no trono. E esse trono é dele, sempre foi e sempre será, nunca sentou outro e nem vai sentar outro, é dele. Ele é rei por excelência, sempre foi e sempre será. Então, o rei, ele domina sobre todas as coisas. Então, quando o pastor David fala para entrar na presença do rei com protocolo, tudo bem, é o seu pai, mas o protocolo, queridos, é simplesmente a adoração. É tão simples como isso, a adoração, dizer que você o ama, que você o adora. Então, ele chama isso de protocolo, porque ele é o rei. O protocolo é esse. Bom, você não precisa esperar ninguém abaixar o cetro para você entrar na presença dele, porque, embora ele seja rei, já foi aberto a passagem para você. Você é especial. Você nasceu de novo, aceitou Jesus. Está aberto a porta para você entrar no altar da glória de Deus, da graça. E estar diante do trono da graça e adorá-lo. Então, esse protocolo é adorá-lo. Você se reverencia no seu espírito. Se o seu espírito disser que é para você adorá-lo de joelhos, você se ajoelha. Se ele disser em pé sentado, tudo bem. De braços erguidos, como ele disser. Você entende? Você tem o seu espírito para direcionar o seu corpo. Estão acompanhando? Mas está aberto. O acesso está aberto a este rei que não precisa dele abaixar o cetro para você. Porque já foi feito isso em Cristo Jesus. Então você entra e o protocolo, porque vocês sabem, para chegar diante de um rei, não é toda a comitiva, né? Toda a embaixada daquela nação precisa chegar com presentes. É um protocolo só. É muita coisa, e presentes, inclusive, coisas melhores. Até hoje a gente vê, não é, quando os presidentes das nações se encontram, eles se encontram com presentes. Vocês sabem disso. O melhor que eles têm, eles trazem e tudo mais. Então, qual é o presente que a gente vai oferecer para este rei? É a nossa vida, queridos. Em adoração. Pensa nisso, ele é rei. Entra na presença dele e comece a adorá-lo. Comece a glorificar o nome dele. Comece a fazer isso com palavras simples. Igual a criança que olha para a mãe desdentada, descabelada, de pé no chão, agarra nas pernas dela e diz, mamãe, você é a mais linda que existe. É esse amor que Jesus quer. Que Deus nosso Pai quer. Que você o ame, com palavras simples, porque Ele é isso tudo. Ele é maravilhoso. Então, o protocolo é você ficar um tempo adorando a Ele. Quando você passa um tempo adorando, dizendo isso, o Espírito Santo está trazendo a unção de Deus para o seu espírito. Essa unção é poder. Esse poder flui do seu espírito para o mundo. Para situações da sua vida que precisam de bênçãos. Gente, isso é demais. Só quem faz isso pode dizer isso. Porque, queridos, muitas pessoas quiseram descobrir poder, unção, leram todos os livros. E você sabe que o pastor dele mesmo disse que ele foi atrás de todos os melhores, os maiores. E eles diziam, ai, Deus fala aqui embaixo. Porque é aqui na direção do umbigo. Não, ai, Deus fala mais aqui. Ai, ele nunca ouvia esse Deus, nunca sabia como. Mas é no espírito, no nosso espírito. E existe um ouvido, existe uma voz que fala lá. E nós temos a condição de reconhecer Deus, ouvir Deus. Mas é treino, não é no primeiro dia. Você vai ter que localizar esse treino, esse local, esse ouvido. Aonde ele fala? Você vai ter que localizar. Então, isso vai da sua prática. E você vai conseguir, porque você tem um espírito recriado. Então, depois que você vem com esse protocolo, entendeu? Diante do seu pai, que é só dizer, mas eu te adoro, pai. Eu te adoro. Mas, nossa, o diabo vai falar, mas isso aí não tem tanto poder. Imagina que se adora nada. Bom, a alma pode ser que não esteja adorando, mas o espírito está. Porque o Espírito nasceu de novo. E ele sabe fazer isso, ele quer fazer isso. É a alma que atrapalha. Então, depois deste protocolo todo, aí você pode começar a apresentar as suas petições. Né, gente? Você não vai chegar lá diante do juiz, né? Ô, juiz, vamos como que é? É assim que você chega lá diante do juiz? Calma, gente, não é assim. Ah, tem todo um protocolo também na hora da audiência. Né? E tem todo um jeitão para depois você ir apresentar as petições. É a mesma coisa, queridos. Agora que você está no colo do Pai, na presença dEle, já está com aquela unção ali, você vai apresentar as suas necessidades falando o versículo. Não é assim, ai Deus, o Senhor está vendo, meu calo está doendo, porque a pessoa pisou no meu pé, está no meu pé, está acabando comigo. Não é assim que ora. Não é oração de reclamação. É oração já efetiva, realizada. Aleluia. Estão acompanhando? Amém. Depois deste protocolo, eu te adoro. Você, às vezes, gente, pode demorar até uma hora, viu? Porque aquele dia você está tão... Você está tão abalado, tão atacado. Está um terremoto aí dentro de você. Talvez leve uma hora para você sintonizar Jesus. Então, você tem que ficar um tempo suficiente até que você se acalma. E a voz mais alta vai ser a voz do seu espírito e não da sua alma. Vocês estão acompanhando? É bárbaro isso, gente. Fala a verdade. Você tem que experimentar. Você tem que conseguir. Você vai conseguir se você experimentar. E daí, você vai, então, falar o versículo que você está precisando. Eu te agradeço, Pai, porque o Senhor está agindo nesta área agora, porque você é o meu pastor e você cuida de mim, você está agindo nesta situação. E eu não vou perecer, porque você disse que não. Por isso, você pode amarrar o diabo, expulsá-lo, o diabo, você não vai vencer nesta hora. Você está com unção de Deus, você está com unção, você vai prender o diabo. É a hora exata para você repreender o diabo, mandar ele embora, amarrar aquela boca, parar com isso. Você não vai usar essa pessoa, você não vai fazer isso, você não vai fazer aquilo. Eu te amarro porque está escrito. E eu te adoro, aí você volta de novo para a adoração. Gente, isso é crescimento espiritual. Isso é vida espiritual. Todas as pessoas que aceitaram Jesus têm que fazer isso. E as coisas vão começar a mudar, porque você está sendo transformado. É na presença de Deus, é na comunhão com Deus que nós somos transformados. A oração em línguas é maravilhosa, é importantíssima, porque Deus está orando, sabe, não só a minha edificação, mas Ele está orando também a resposta da oração. Sabe por quê? A oração mais poderosa, mais eficaz é a oração em línguas. Porque ele criou essa oração para ele responder. Ah, gente, faz favor. Deus criou uma oração que ele coloca no meu espírito, só que sou eu que oro. Ele coloca no meu espírito. Quando eu oro, Kandora Mashera, é ele que colocou. Ele colocou, então eu oro. Kandera Mashera, eu estou orando a oração que ele fez. Kandera Mashera Bala, e é para ele responder. Então isso já é uma outra prática que tem que estar junta com a adoração, com o louvor. Não é bom, gente? Fala a verdade, nós vamos pegar firme. E nós vamos ver a glória. Vocês estão sabendo de uma coisa? Que esses cultos de sábados, Deus está muito presente aqui. Vocês estão sentindo, né? Eu, pelo menos, estou assim, nadando nesta presença. E vocês também. Por quê, queridos? Porque já tem muita gente aqui orando de verdade. Isso faz uma diferença tremenda. Quanto mais vocês orarem, mais Deus vai descer aqui. Mais coisas vão acontecer. Coisas que talvez não estejam acontecendo com você sozinho lá, mas você preparou um ambiente para a sua vida, para quando você estiver aqui, uma unção descer e você receber. É isso, queridos. Por isso que nós temos que estar, é um todo. Ah, bom, eu já sei orar, nem preciso ir para a igreja. Com licença, não precisa. Ah, eu oro em casa. Claro que é para orar em casa, quem falou que não? Mas também ninguém falou que não é para você ir para a igreja. Quem é que falou? O diabo falou para você não ir na igreja. Deus falou que é para você ir. Como que não? Mas você poderia ter optado ir ao cinema hoje. Nessa hora você podia estar no cinema assistindo uma super sessão. Mas você optou vir aqui, você ouviu Deus, você seguiu. É um sacrifício, mas é um sacrifício de louvor. O outro, você vai dar louvor para o diabo. E nós vamos parar com esse negócio de dar louvor para o diabo. Porque ele não vai mais ter seguimento na nossa vida. Ele não vai vencer. E olha, tem hora que ele aperta o cinto tanto e faz show para você seguir a sua alma. Aliás, é por isso que eu escrevi essa carta aqui desse mês. Porque nós temos que tomar decisões todos os dias. Diz. Ah, eu vou ficar deitado ou vou levantar? Quando... Prim, ai, acho que eu vou ficar deitado hoje. Ah, então. A alma, né? Não vou vencer, não vou fazer nada. Caiu o mundo em cima de mim. Ah, diabo, sai fora. Sai você daqui. Para, eu vou levantar porque eu já tenho a vitória. Então é decisão. Nós tivemos que tomar uma decisão, né? E assim vai. O dia inteiro nós temos que tomar decisão. E são coisas que só nós temos que fazer. Agora, nós precisamos da direção de Deus para tomarmos decisões. Agora, você está com um problema que envolveu toda a sua vida. Tá? Esse problema chegou, você não percebeu, ele entrou. Agora, você já tem a condição espiritual para num dia você orar e resolver tudo? Se você tiver, aleluia, glória a Deus. Se não tiver... Se você não tem ainda, você tem que aprender. Então, demora um pouco. Tipo, o que, que eu vou fazer nessa situação? Você ainda não tem condição de ouvir Deus? Dizer, por exemplo, não, você, por enquanto, só vai amar, vai ficar em paz, vai ficar na minha presença e deixar eu agir, que eu vou dar a orientação. Não, peraí, é um buraco. Tá, mas você vai ter que esperar Deus tirar você do buraco. E olha, tirar no sentido de que ele vai te dar a direção, falar para você agora. Agora você levanta de onde você está. Pisa aqui. Mas você tem que estar na presença dele, estar tranquilo para obedecê-lo e não ter medo. Como que eu vou pisar aqui? Eu não vou aqui, de jeito nenhum, não vou. Não, então, a alma. Estão acompanhando? Então, essa carta é para mostrar para você que Jesus tomou decisões sérias o tempo inteiro na vida dele. E não foi assim da alma, ou tipo, o que será que eu vou fazer? Então, nós já vimos na Bíblia que ele passou a noite inteira orando, desceu, estava a multidão, ele diz, você e assim os 12 serão os meus apóstolos. Ele chamou aqueles 12 discípulos de apóstolos. Tá certo? Que começaram a igreja. Então, e aí por diante, ele tomou decisões todos os momentos, mas ele ficava diante do Pai. A Bíblia diz que era a noite inteira, ele ministrava o dia inteiro. E à noite ele ia orar, ele precisava orar. Vocês estão acompanhando? Você precisa orar nesse por 15 minutos. Você não pode deixar a sua vida vazia sem oração, tá? Que algum dia aconteceu muita coisa, não deu. Mas não é assim que você vai levar a sua vida. Você tem que orar, porque você está recebendo de Deus a direção para a sua vida. Quando for na hora de tomar uma decisão, que acontecer uma situação, você vai saber se é para você fazer isso ou aquilo, com clareza. Porque Deus fala também no testemunho interior. Você vai ter que aprender o que é testemunho interior. Testemunho interior é assim, qual é o seu nome? Você não vai pegar o seu documento agora. Ai, peraí. Onde é que está escrito mesmo? É assim? Não. Você fala assim, ó, dilata. Pá, meu nome é esse. Então, quando você sabe o que é para você fazer, que você recebeu de Deus, é testemunho interior, é assim. Não, eu sei que é para fazer isso. Tranquilo. Você está sendo guiado pelo Espírito. Você não vai ter mais dúvida. Deus fala pessoalmente com cada pessoa. Estamos na nova aliança. Você entende? Ah, eu não sei se eu caso, se eu compro a bicicleta. Ô, meu, você está mal, hein? Você está bem mal. É, mas não sei se essa pessoa é certa. Então, nem caso, você não sabe. Você vai se enfiar num buraco pelo resto da sua vida. Vai atrapalhar a vida de todo mundo e a sua também. Vocês estão acompanhando? As pessoas tomam decisões na alma, no ímpeto. E sabendo, às vezes, que nem tá bom. Mas vou tentar. Tentar o quê? Você é louco? Então, é isso que eu estou falando nessa carta. Para você aprender a ser guiado por Deus para tomar as decisões corretas. Porque elas sempre serão bênçãos na sua vida. Porque nós pagamos preço alto e caro, porque nós tomamos decisões erradas no passado. E agora nós estamos carregando isso, e vamos carregando isso até que dia? Deus não pode fazer nada, foi uma decisão pessoal nossa. Vocês estão acompanhando? Não é importante você saber ouvir Deus? Ah, mas eu não estou ouvindo Deus. Não, calma. Você tem que perceber como que é. Alguém me escreve, está orando mesmo. Diz assim, Ana Maria, eu estou orando muito em línguas e eu estou ouvindo Deus, mas eu penso que é o meu pensamento. Agora eu estou no maior dúvida. Me explica direito, porque se você não sabe, nem fala, porque eu já estou até aqui de gente falando coisa errada para mim. Se você sabe, você me ajuda, senão fica por isso. Né? Porque já está cheio de gente falando abobrinha. Não, eu sei. Acontece que até eu descobrir que é Deus, é por aí. Uma hora eu, ah, é Deus, outra hora, ai, mas será que é? Porque parece absurdo. Ou é tão simples? Mas, qual que é a orientação? Escrever tudo, nem que seja o seu pensamento. Escreva tudo. Porque o que for de Deus, você vai depois, Deus, Deus, Deus, não. Você está aprendendo a ouvir Deus. Não tem importância que você escreva alguma coisa que seja do seu pensamento que você esteja querendo. Né? Porque quando a gente pensa, logo nós estamos pensando melhor, né? Claro, eu não vou dar profecia ruim para mim. Imagina, então, claro, né, gente? E nem Deus vai dar profecia ruim. Deus, ele aconselha, porque as profecias do diabo, gente, elas têm um gosto bem diferente. Mas você está lendo Bíblia, você vai ver que não está em concordância. Precisa ler bastante Bíblia para também ouvir Deus, porque Deus só fala em concordância com o Espírito Santo com a palavra, porque é Jesus. Então, vocês estão acompanhando? Aos poucos, você vai entender, localizar este pensamento. Peraí, mas eu não estou ouvindo tanto, mas você quer o quê? O que você quer ouvir de Deus? Papo furado? Ele não vai falar papo furado. Então, escreva. Ore bastante em línguas, treine bastante, leia a palavra, pega um caderno, agora eu vou ouvir Deus. Porque Deus fala. Escreva todo dia alguma coisa. E se ele falar todo dia a mesma coisa? Porque aquilo é o que você está precisando. Vocês estão acompanhando, amém, queridos? Então, isso é treinar, você vai saber ouvir o Espírito de Deus para tomar decisões na sua vida, porque não é tempo mais de tomar decisão errada para sofrer lá na frente. Agora é resolver tudo, pôr a limpo, vocês entendem? Fazer um balanço e andar com Jesus. Para o futuro estar abençoado, porque o futuro que os homens estão mostrando para nós está péssimo. Está horrível. Mas nós vamos olhar para o futuro que Deus está mostrando. É o avivamento. Nós vamos ver isso. Quem quer? Olha, a gente tem lá na livraria e já está no e-mail, quem recebe. E quem está precisando, se vocês estão ajudando alguém, dá a carta também para poder ser um auxílio, né, queridos? Está valendo isso tudo? Isso, para você ficar firme na sua casa, orando. Porque com toda essa direção, lá na sua casa você vai se acertar. Peraí, isso é isso, isso é aquilo. Não, eu preciso mais. E Deus vai dando a graça para você ter a condição de orar em casa. E olha, então esse livro aqui do Kenneth Jr., O Poder Disponível do Louvor. Gente, Deus habita nos louvores, a Bíblia já diz. Então se você está louvando, né, o diabo está lá. É Deus. É importantíssimo louvar. E eu já expliquei como que faz aqui. Porque a hora que você começa a falar a palavra de Deus, você já está até louvando a Deus. Você já está falando o que Ele fez. Porque a adoração é o que Ele é. O louvor é o que Ele fez. Ele já fez. Então a nossa oração já é falar o que Deus já fez. Deus já fez. Ele já fez o que você precisa. Então fala o que você está precisando. Ele já fez. Obrigado, porque o Senhor já fez isso para mim. Você não está vendo, mas Ele já fez. A sua fé está te levando lá. Então o louvor é importantíssimo. E quando louvar, não vai seguir aquela orientação que eu recebi no começo. Fecha os olhos, a boca e fica lá esperando Deus. Deus vai falar. Não, Deus não é assim que Ele fala, não. Tá? Você tem que expressar a adoração. Toda oração você tem que falar, expressar. Não pode ficar lá, ó. Então, ah, põe um CD e fica adorando. Ai, que música gostosa. Não tá acontecendo nada. Então, tá valendo? Abre essa boca. Tem hora que parece que tá com um negócio aqui que não quer. Mas força, levanta, anda. Alguma coisa você tem que fazer. Pra pôr essa alma, sabe o quê? No lugar dela. Pronto. A alma você vai pôr no lugar dela. Ela não vai te dominar mais. E você vai ver sucesso, bênção na sua vida, porque Deus não mente, hein? Deus não mente. E esse da Joyce, então, com tudo isso que eu falei, nunca desista. Então, ela disse que isso aqui é um manual para as horas difíceis da sua vida. Ela vai dar bastante pista, tipo, não para. Ela vai mostrar bastante situações e testemunhos, ensinos e tal, para você não parar ou dar para alguém isso daqui, que, né, para animar alguém que está precisando e tal. E eu cheguei a falar com a minha filha, que teve os 3 bebês, e eu disse para ela, realmente, eu não posso ficar aqui para dormir com você quando o marido dela voltar a trabalhar, que já vai ser na outra semana. Eu falei, porque eu tenho meu trabalho, você sabe, filha, você nasceu vendo o que eu faço. Então, eu tenho a igreja, e eles também são meus filhos. Eu não posso largar a igreja agora e todos os meus filhos. Eu posso um dia ou outro não estar presente, mas não posso largar só para agora ajudar você nisso. De dia até de noite eu ajudo. E eu tenho meu momento de oração também. Mas eu também não posso me exaurir, porque senão eu morro no meio do caminho. Aí o diabo me dá uma doença e me mata. Então eu preciso ter também um descanso para eu poder estar aqui. Não só oração, mas descanso. Então eu quero que vocês saibam que vocês também são meus filhos. Eu penso em vocês. Eu não posso abandonar. Então eu tenho que atender a todos. Vocês estão no meu coração. Eu estou sempre orando por vocês. Amém. Aleluia. Então, vamos abrir a Bíblia aqui para a gente conhecer mais sobre alma e espírito. Porque quanto mais a gente sabe disso, mais nós vamos vencer as circunstâncias. E mais abençoados nós vamos andar nesta vida. Então, veja aí a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Rapidamente nós vamos ver algo aqui na Bíblia. Para você discernir o que é espírito e o que é alma. Que é o Espírito Santo que ensina tudo para nós. A revelação da palavra de Deus é o Espírito Santo. Sabe por quê, queridos? Deus quer que a gente ministre os dons, enfim, tudo que é a palavra, com a unção do Espírito Santo, ou seja, com o nosso espírito, e não com a nossa alma, com o potencial humano, do intelecto. Deus não quer esse tipo de ministração. Deus quer a ministração que vem do nosso espírito, porque do espírito tem o poder. Então, quando for orar por alguém, tem que ser do espírito, não da alma. Então, é isso que nós vamos ver aqui. Então, Hebreus 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, nós sabemos que a palavra de Deus é o Logos, Jesus. Então, o verbo, né, se fez carne. Esse verbo que a Bíblia diz é o Logos, é a palavra de Deus, é Jesus. Então, esta palavra, ela é vida e é viva. Tá? Essa palavra, mesmo sendo escrita, ela é vida e viva. As duas coisas. Por isso que nós precisamos da palavra de Deus. Porque ela é tudo que Deus vai usar para abençoar todas as situações. Nossa vida, enfim. E ele diz aqui que a palavra de Deus, ela penetra em nós ao ponto de dividir alma e espírito. Mas nós precisamos entender realmente o que é a alma, o que é o espírito. Vou dar um exemplo. Tipo, vamos dizer que eu fico doente, aí eu te encontro com você e digo assim, ai, meu irmão, estou muito doente, estou fazendo tratamento, estou tomando esse remédio, porque eu estou doente mesmo. Sabe o que é isso? Isso é alma. Porque a alma crê na doença, a alma aceita a doença e a alma não tem muita esperança para a cura. Agora, o espírito, ele é o oposto. O espírito não crê na doença, o espírito já sabe que pelas chagas de Jesus eu já fui curada. Então, é a outra área, vocês estão acompanhando? Então, por isso que nós precisamos prestar atenção no que nós falamos. Se nós estamos falando da alma ou do espírito. Agora ficou bem sintonizado. Estão acompanhando? Porque se você só fala da alma, é no que você crê, é no que você está posicionado e Deus não pode fazer nada. Tá? Por isso que nós precisamos da palavra de Deus para nós sabermos discernir alma e espírito. Então, nós precisamos receber todo este poder de Deus no nosso espírito para exercermos domínio sobre a alma. É preciso receber o poder de Deus, a unção de Deus no nosso espírito para ele exercer domínio sobre a alma. Você está acompanhando? Não vai dar certo, não tem jeito, é perigoso, morro de medo, nem sei como vai ser, e lá, lá, lá. Isso é o quê? Bem alto. Alma. Parabéns. Eu nada temo, porque o Senhor está comigo, Ele está no controle de tudo, Ele já tem a resposta para esta oração, eu não vou ficar aflita. O que, que é isso? Espírito. Parabéns. Diga mais uma vez. Espírito. Ficou sintonizado? Sim. O seu espírito tem que dominar a sua alma. A sua alma não crê em nada. Então, o que, que nós precisamos para acontecer isso? Ter este domínio do Espírito sobre a minha alma. Eu preciso que a minha mente seja transformada. Vamos abrir em Romanos 12, versículo 2. Abre lá um instantezinho. Nós vamos ter que aprender a exercer este domínio do Espírito sobre a alma, queridos. E quem ensina é Deus, ok? Deus é que te ensina. O seu Espírito dominando a sua alma é igual o domador que domina o leão. É muito mais que isso, porque às vezes o domador domina o leão e chega um belo dia que o leão come ele, né? Mas, gente, não é o caso. Quando o seu espírito domina a sua alma, nunca mais esse leão vai devorar você, machucar, acabar com você. Ele vai ficar amarrado, obediente, submisso. Vocês estão acompanhando, queridos? Então, veja, é Romanos, capítulo 2, 12, versículo 2. Deixa eu achar aqui, instantezinho. Não é bom isso? Então, isso é vida espiritual. Então, é versículo 2, vê lá. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A alma, ok? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A alma, quando ela... A primeira coisa que vai acontecer com a alma, é, dessa parte de transformação, que ele está dizendo aqui, transformar a vossa mente, é ela aprender que ela não é mais o Senhor da minha vida. Não é ela que me domina mais. Vocês estão acompanhando? Jesus falou, orai sem cessar, não falou? Então vem da onde essa fala? Do Espírito, né? Você já ouviu algum dia, já sentiu uma vontade, eu vou orar. Não foi a sua alma. Pode escrever amizade. Não foi mesmo. Tá, mas daí de repente, ah, mas amanhã com certeza, porque agora mesmo. Ih, ó, falta 2 minutos. Alma. Não, também não precisa tanto. Ana Maria está exagerando. Hã? Da onde veio essa? Alma. Porque do Espírito é o quê? Orai sem cessar. Vocês estão acompanhando? Perdoar aqueles que nos ofendem, o inimigo. Isso vem da onde? Do Espírito. Ah, não, não vou não. Isso daí também não está merecendo. Da onde? Quando você cria uma regra para você, vem da onde? Alma. Não tem regra pessoal particular. É para todos. Vocês estão acompanhando? Porque a gente adora dar um jeitinho para a nossa situação. Vocês sabem disso, né? Então, você não quer ceder a alma, ela gosta de barganha. Ela é terrível. Por isso ela não é mais o Senhor. Fica quieta, vai orar, não interessa, meu filho. Vai orar nem se for capengando. Mas eu vou. Você não vai me dominar mais. A sua alma não pode ser mais o seu Deus, o seu Senhor. Porque você nasceu de novo. Você tem a natureza de Deus. Vocês estão acompanhando? Então, quando ele diz isso aqui, a primeira coisa que vai acontecer nessa transformação, porque ele falou, ó, não é mais para você ser guiado pela alma. Você tem que transformar, levar essa alma para ser renovada, transformada. Esta transformação vem do Espírito. Não é de boa vontade. Vocês sabem que tem muitas pessoas que não nasceram de novo e têm uma boa vontade tremenda. E elas conseguem coisas. Estão acompanhando? Mas salvação elas não conseguem. Andar com Deus elas não conseguem. Vocês estão acompanhando? Então é bem enganadora essa alma. Porque a boa vontade, a gente está vendo um monte de gente aí que com a boa vontade parou de fumar, parou de beber, parou de fazer coisa errada. Mas não está com a mente renovada conforme diz aqui. Estão acompanhando? Cuidado, que existe esse engano do diabo, tá? Então você acha que com sua boa vontade, ah, na segunda-feira você vai conseguir tudo. Não vai. É pelo Espírito. Não é com a boa vontade. A gente deve ter um ditado aí que diz que o inferno está cheio de boa vontade, né? De coração de boa vontade. Fez tanta coisa boa aí, mas não adiantou nada. Então vamos ver Zacarias, capítulo 4, versículo 6. Zacarias, lá perto de Daniel, por lá. Estão acompanhando? Está valendo? Não é bom, gente? Quando você está lá no seu dia a dia, ah, mas isso é alma, eu preciso dar um jeito na minha vida. É alma, ela vai acabar comigo. Eu não posso mais fazer isso. O Espírito Santo vai falar no seu espírito. O seu espírito vai falar com você. Às vezes vai falar até com a minha voz. Ai, mas Santa Maria é chata, onde eu vou, ela está no meu ouvido. Mas, gente, é a única voz que o Espírito Santo achou para falar... Porque a voz dele mesmo, você não está ouvindo. Então, você ouviu aqui, ele vai usar essa voz. Mas é ele que está falando. Então, veja, Zacarias, capítulo 4, versículo 6. Achou? Não, então vamos. Zacarias, eu não posso dar a página, porque nem todas as Bíblias são iguais. Miqueias, depois é Zacarias. Daniel, Oséias, por aí. Okay, achou? Amém. Então vamos juntos, que é importantíssimo você acompanhar. Aí ele diz, esse aqui é do tempo que Israel saiu do cativeiro da Babilônia. Então Zorobabel era o governador. Então Deus vai dar uma ordem para ele, atenção. Prosseguiu ele e me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Nós vamos ter que aprender a receber o domínio que vem através do Espírito Santo no nosso espírito para com relação à alma e todas as coisas do mundo. Todo domínio de Deus, essa unção vai sair do nosso espírito para fluir e agir no mundo, nas coisas aqui. É isso que Deus está querendo, que é o sobrenatural que vai sair do nosso espírito e as coisas vão acontecer. O impossível vai acontecer. É isso que Deus quer, mas isso é poder. Eu preciso ter comunhão com Ele. Então nós vamos precisar disso. Agora, atenção. O nosso corpo, nós sabemos que nós temos, é encaixado, né? O corpo, dentro do corpo está a alma e o espírito. Nós sabemos isso. E o pastor David já até explicou, porque ele teve a visão que Deus deu, que o nosso espírito, ele está encaixado aqui dentro do nosso corpo como uma luva. Quando você põe uma luva, você fica idêntico à sua mão exata. Agora existem aquelas luvas cirúrgicas, você tem até tato. Você percebe, é por aí. Então, o nosso espírito tem todas as características nossas. Tá? Então, a alma, ela faz com que o corpo obedeça a ela, com os desejos dela, carnais. Tipo, a alma dá uma ordem, vai fumar. Vou fumar então. Aí o espírito vem e diz, você não precisa fumar. Você vai parar com isso agora, porque você está liberto disso. E eu estou alimentando o meu espírito, então o meu corpo segue agora o meu espírito. Porque o corpo sozinho não faz nada, queridos. Ele é comandado ou pela alma ou pelo espírito. Então, pelo espírito, por exemplo, Jesus, quando ele foi curar um cego, aquele lá, ele fez várias maneiras, ele curou de várias maneiras, mas neste, ele pegou um pouco de saliva, pegou lá o barrinho, fez barrinho na terra, colocou no olho e mandou o cara ir lá lavar, tal, tal, babá. Isso parece absurdo, mas ele recebeu uma orientação do Espírito. Então o corpo obedece. Vamos ver como que o corpo obedece o Espírito. De repente eu estou aqui, eu te adoro, Jesus, eu te louvo, eu te amo. E eu estou lá meio que assim, eu te adoro. Ai, mas eu te adoro, eu te louvo. Isso veio um comando do meu Espírito. Não é da alma. Vocês estão acompanhando? Por aí para você ter uma ideia. Porque às vezes Deus fala para você fazer coisas e a alma vai dizer, absurdo, não faça. Isso não tem nada a ver, tudo errado. Então por isso que nós temos que estar em sintonia para ouvir Deus para o nosso corpo agora seguir tudo o que o Espírito comandar. Amém. Então às vezes o Espírito diz, senta lá e fica orando. Faça isso ou aquilo. O seu corpo vai obedecer. Então existem duas lideranças para o nosso corpo, a alma e o espírito. Então você vai começar a observar isso. Se o que o seu corpo está fazendo, está recebendo a liderança da alma ou do espírito. Agora, você quer que Deus te abençoe, mas você está recebendo só a ordem da alma. Como é que Deus vai poder responder às suas orações? Como Deus vai dizer sim às suas orações? Se você só recebe comando da alma. O espírito não está fortalecido com a fé necessária para acontecer o que Deus está querendo passar para você. Você está acompanhando, então? Não é importante você saber isso? Porque a religião, ela é totalmente louca. Ela ensina tudo errado. Você não tem que experimentar nada de Deus. É tudo aparente. E se Deus quiser, que ainda é assim. Como se Deus não quisesse. Não é por aí? Então, está tudo errado, mas ele diz aqui que é para nós recebermos este poder através do Espírito Santo. Jesus foi batizado, lembra lá, um minuto. Quando Jesus foi batizado por João Batista, Ele foi batizado nas águas por João Batista. Quando ele saiu, aí João Batista viu uma pomba desceu do céu e veio sobre ele. Deus Pai disse: este é o meu filho amado. Amém. Ouvia ele. Então ele recebeu a unção do Espírito Santo. Isso é o que acontece quando o Espírito Santo está agindo no nosso espírito. É como um manto. O manto dele que cobre o nosso espírito com o poder e flui através de nós. Flui através do nosso corpo. Em vez de fluir pecado da alma, flui poder. Não é demais isso, queridos? Por isso que o batismo no Espírito Santo é importantíssimo. Por isso é importantíssimo a oração em línguas. É necessário a oração em línguas. Porque a oração em línguas, o Espírito Santo vai agindo em todas as áreas que eu preciso e ele fala no meu espírito. Outra coisa, a alma jamais vai concordar com o espírito. E Deus começa a dar comando para nós, para o nosso corpo, através do espírito, quem está orando muito, e muitas vezes a alma não sabe por quê, só tem que obedecer. E ela se mete quando ela não sabe, tipo, o que você está fazendo? Por que que você está fazendo isso? Ué, mas eu tenho que fazer. Deus, eu sei, Deus falou que é para eu fazer. Mas ele não me deu a sequência de tudo, do porquê. Ele disse que é para eu fazer isso. É por isso que eu ainda estou aqui. Porque eu estou obedecendo o que Deus está mandando eu fazer. Ele não está me falando o que ele vai fazer lá na frente, como vai ser. Ele mandou eu fazer isso. O meu corpo está obedecendo orientação do meu espírito. É isso que você tem que fazer na sua vida. O seu corpo tem que seguir o seu espírito. Por isso que é importante a oração pessoal. Você fica lá sentado orando em línguas, a sua mente não sabe nada, não entende. Ela não quer, ela retruca. Ela vai falar: para com isso, isso não está adiantando nada. Ela quer continuar sendo o seu Deus. Deus não se relaciona com a sua alma. Ela só vai ter que servir como ferramenta. Presta atenção, o que é a alma? Você sabe, todo mundo aqui conhece um laptop, né? Um iPad, vai. Tá cheio de gente que tem até 3, 4. Aquilo é ótimo, gente. Mas é uma ferramenta. Aquilo lá só transmite para você o conhecimento que está lá. Mas ele não é o conhecimento. Vocês estão acompanhando? É uma ferramenta. A sua alma te ajuda, é uma ferramenta. Mas não é a direção de Deus para você. Está no seu espírito. Então você tem que passar tempo com Deus para armazenar esse poder e de lá sair revelação, conhecimento da palavra. A unção vai saindo para você fazer o que Deus quer e aí você vai ser abençoado. Jesus falou para Pedro: vai lá, pesca o primeiro peixe, tira a moeda que está dentro da boca dele, vai e paga o imposto para nós. Da onde ele tirou isso? Da cabeça dele? Não, do Espírito. Mas como do Espírito? Ué, ele ficou com Deus a noite inteira. E lá, o Espírito Santo, Jesus já falou que o Espírito Santo fala o que ele viu. O que ele sabe, tudo é do que ele viu do Pai, do que ele ouviu. Então essa é a a transmissão, ele transmite o que ele ouve, o que Jesus quer, o que o Pai quer. Vocês estão acompanhando, queridos? Para você que quer sucesso, segurança na sua vida, vale a pena você ficar orando sentado lá. Tem que abrir a boca e falar. É, sentado eu vou dormir. Vai andando. Faz alguma coisa, tem que fazer alguma coisa. Para você fazer. Eu vou fazer tantos minutos todos os dias. Vocês estão acompanhando? Para você poder ter esta unção, né, esse manto de Deus, do Espírito Santo, no seu espírito, para você, então, exercer domínio sobre a sua alma. Porque aí Deus vai mandar você fazer coisas e você vai fazer. Muitas vezes você nem sabe por quê, mas você vai. Milhões de vezes eu já saí da minha casa, peguei a Bíblia e vim para cá. E a minha alma pisando em cima de mim: não vai, para com isso, nunca mais, não faça isso, não, isso não tem, e para com isso, não te adiantando, e não sei das que. Eu não ouço essa voz, ela não me domina mais. Ela não me domina mais. Eu levanto, pego minha Bíblia e venho. Não quero nem saber que horas que seja, quando que vai. É isso aí. Eu tenho essa força de Deus para me guiar. Vocês estão acompanhando? Você tem que adquirir isso na sua vida. O espírito fraco para na hora e só segue a alma. E nunca vai ter sucesso na vida. Nunca vai ter resposta da oração, daquilo que exatamente está precisando. E nem Deus vai poder usar você, o poder dele fluir através de você para este mundo. Para que situação seja, para quem for, ou para você. Valeu, queridos? Então é por aí. Alma e espírito. Tá? Exercer domínio sobre a alma. É isso que Deus quer. Ele vai te ensinar. Se você ficar lá com ele, ele vai te ensinar. Valeu?